Às vezes tudo perde o sentido e só resta um grande vazio em meu coração. Caminhar sem ter um caminho, sempre se sentindo sozinho, sem direção. Mas o teu amor